Ouvindo, participe, envie os seus comentários ou as suas dúvidas pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Lá também nós vamos publicar os textos que serão lidos no programa de hoje. Você também pode fazer a sua pergunta e durante o programa a gente vai responder. Deixe seu recado, a sua participação é sempre muito importante. Em todo o programa nós selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas. Então, as datas aqui do dia 12, que é hoje, até o dia 18, que é a próxima terça-feira, nós temos hoje, dia 12 de junho, celebra-se o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. No dia 16 de junho, o Dia da Solidariedade. Também no dia 16 de junho do ano de 1871, William Crookes entrega à Rainha Vitória da Inglaterra um relatório confirmando a veracidade dos fenômenos mediúnicos produzidos pela médium Florence Cook, com as materializações do espírito Kate King, entre outros. Também no mês de junho, no dia 17, é a data de nascimento de William Crookes, químico e físico, que durante 4 anos pesquisou a mediunidade de Florence Cook com as materializações do espírito que já citamos. Em função do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, nós selecionamos um pequeno texto para a abertura do programa, denominado Ante os Pequeninos, do espírito André Luiz, que foi extraído da obra Sinal Verde, psicografada por Chico Xavier. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós, e chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis, e não somente a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, é que eu posso, enfim, dizer boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Vargas. Boa noite a todos. Uma satisfação sempre muito grande estarmos aqui mais uma vez reunidos. E a mensagem de abertura da noite, que trata dos pequeninos, das crianças, sempre muito bonita, sempre muito oportuna. As crianças são os jovens e os adultos de amanhã. O que nós podemos fazer em termos de educação, particularmente pelo exemplo, a estrutura familiar, a orientação não só acadêmica, mas também a educação espírita, por que não dizer assim, porque o espiritismo é a filosofia e a religião mais eletiva para o homem do século XXI, que tem todas as respostas, todas as alternativas para a pessoa ter uma vida equilibrada e feliz, longe dos traumas que as pessoas às vezes possuem. Então, realmente, essa mensagem, os pais devem pensar muito como educar, como orientar, investir o máximo possível. Uma criança bem formada, uma família equilibrada, nós vamos ter aquele adulto saudável no dia de amanhã e com toda certeza um cidadão muito útil para a sociedade. O inverso seria realmente um desastre. E a gente vê muitos problemas que encontramos nos dias de hoje justamente porque as crianças não foram bem cuidadas, não foram recebidas com amor e carinho, né? Os cientistas mostram aquelas crianças que em alguns países, eu vi uma reportagem no leste europeu, no antigo domínio daqueles regimes totalitários, aqueles orfanatos onde eram verdadeiros porões onde jogavam crianças, né? Crianças criadas sem amor. E foi um documentário muito interessante como é que os jovens tiveram dificuldade de se readaptar depois, depressões, revoltas. Ou seja, uma família bem criada, com as crianças bem educadas, a gente vai com toda certeza ter uma sociedade melhor. Se queremos melhorar a nossa sociedade, temos que começar realmente trabalhando com a criança, com o homem. É verdade. E o Espiritismo é maravilhoso, né? Porque o Espiritismo nos mostra a evolução da nossa sociedade. Nos mostra que nós estamos ladeira acima. Basta nos lembrarmos que algumas décadas atrás, aí, recentemente eu lia que uma das primeiras leis para organizar o trabalho era uma lei que impedia que crianças com menos de 12 anos trabalhassem mais de 12 horas por dia. E o Álvaro falou aqui de orfanatos, né? Muitas das crianças que trabalhavam nas fábricas, essas crianças eram buscadas nos orfanatos, né, para trabalhar 12 horas por dia. Então, o quanto a sociedade já evoluiu, não é? Então, boa noite, minha amiga Maria Gervatoski, seja bem-vinda. E assim, aproveite também para falar um pouco de como a Casa Espírita entende essa coisa da educação da criança. Quais são as atividades que uma casa espírita oferece para as crianças? Boa noite a todos. Que a paz esteja com todos, né? Pois é um ponto importante, viu, Wilson, esse. A casa espírita tem a tarefa da evangelização, né, da educação espírita, onde ensina desde cedo a criança a refletir, a pensar. Porque Kardec dizia, né, que é mais fácil nós trabalharmos a criança do que depois do adulto, com seus vícios e suas dificuldades, desconstruir uma ideia para colocar uma nova ideia. Então, nós espíritas, que nós levemos nossas crianças. E também podemos trabalhar socialmente para que as crianças, ainda nós temos as nossas dificuldades sociais, financeiras, a carência, podemos trabalhar também, né? Existem muitos grupos espíritas no país que trabalham com a criança carente, promovendo a educação e a saúde de uma maneira integral, minimizando os danos que essa criança poderia ter numa reencarnação que é sempre uma coisa maravilhosa, essa oportunidade de nós estarmos aqui nesta escola que é a vida na Terra. Pois é. E Álvaro, só para a gente finalizar esse assunto, a gente percebe que nós vivemos um momento em que a liberdade é muito valorizada, a liberdade em nossa sociedade, não é mesmo? E a informação também está aí disponível para todo mundo. A criança hoje com 10 anos já tem acesso a um volume de informações que eu acho que a maioria dos adultos, né, ainda não tem. Então, é difícil muitas vezes para a mãe, né, fazer com que a criança siga alguma coisa. Qual é o aconselhamento para a mãe hoje? Porque André Luiz, ele vai falar sobre isso também, né? O que dizer para a mãe que tem um filho ali, entrando na adolescência, com 10, com 11, com 12 anos, né? Como trazer ele para a casa espírita? Ela deve forçar para que ele vá, mesmo quando ele não quer? Deve obrigá-lo? Olha, a educação e a conversa com a criança já começa até na vida intrauterina. A mãe já começa a conversar com o nenenzinho, né, o bebê em formação. Quando nasce, conversa, dialoga, os pais dialogam. Então, esse diálogo, ele sempre deve existir. E eu me lembro, eu fazia evangelho no lar, eu e minha esposa, não tínhamos filhos ainda, mas pretendíamos ter. E conversávamos já, pensando nos espíritos que iriam reencarnar. Ou seja, eles já estavam por ali ouvindo e participando conosco. Que assim sempre foi o evangelho no lar, sempre conversando e dialogando. Estabelecer, é claro, a moral cristã, é fundamental a moral cristã no lar, os pais estarem conversando com os filhos, aquele clima de respeito e harmonia em família. E você perguntou acerca da frequência a uma casa espírita, é a mesma coisa se alguém perguntasse para mim se meu filho vai fazer o educandário convencional ao colégio normal. Claro que tem que ir, né? A criança, por lei, tem que estudar. E os pais têm obrigação também de prover a educação filosófica e religiosa que eles seguem, né? Se é católico, protestante, se for espírita, e deve, claro, levar os filhos. E não tem esse negócio de decidir que não quer ir. Não existe isso. A criança não diz que não vai para o colégio hoje. Ela vai sim, a lei inclusive obriga os pais a que isso se cumpra, e os pais também devem fazer a mesma coisa. Mais tarde, quando tiverem autossuficientes financeiramente, já com maior idade, se decidirem não querer seguir o espiritismo, é uma opção deles, que nós teríamos que respeitar. Mas até lá então, a decisão compete aos pais, e não deixem de fazer isso, viu? Porque o mundo de hoje é um mundo muito difícil. Eu costumo fazer um exemplo singelo do copo cheio. Nós não temos como encher um copo cheio. O copo já está cheio de água. E se aquela água é turva, eu tenho que tirar aquela água turva para colocar uma água limpa. Ou seja, se eu não preencher o espaço mental dos meus filhos com coisas, com boas informações, alguém vai preencher. E vai ser, às vezes, um programa de televisão nocivo, a conversa indevida com os amiguinhos, os falsos valores. Então, vamos preencher a mente das crianças com coisas boas. Então, quando chegar alguma coisa ruim, não vai ocupar aquele espaço vazio, porque já existe alguma coisa boa lá preenchendo. Pois é. Bem, o tema central do programa dessa noite é fascinante. Para aquele que gosta de história, e para todo mundo é fascinante. Porque todos nós temos relação, né? Todos nós que viemos de uma educação cristã, né? Católica, o reformista, enfim, nós tivemos conhecimento desse tema. Vai falar sobre Moisés. Então, a missão de Moisés e os 10 mandamentos. E a gente começa, então, com uma pergunta básica. Quem foi Moisés? O que ele representou para aquele povo, para o povo hebreu? Moisés, um profeta, ele, como muitos profetas, foi enviado por Jesus. Jesus é o governador espiritual da terra e, de tempos em tempos, envia, além dos espíritos elevados que vêm ajudar os povos, aqueles que vão fazer quebrar um paradigma, vão fazer uma grande transformação moral no aspecto de ensinamentos. Então, Moisés foi esse preparado para essa tarefa, uma tarefa muito difícil, né, reencarnar naquela região há 3.500 anos atrás, ou pouco mais, e nos trazer essa mensagem que ficou, né, o decálogo. Né? Então, foi um missionário. E para que lá acontecesse, uma série de eventos foram necessários para que acontecesse. Né? Os hebreus, a gente tem uma obra muito interessante, A Caminho da Luz, que pode inclusive ser adquirida na biblioteca, na livraria espírita Allan Kardec. Né? É um livro muito bom, Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, o médio, saudoso Chico. Ele fala então da formação das 4 raças principais aqui na Terra, há milênios atrás, e uma dessas raças seriam os hebreus, além dos egípcios, né, que vieram também. Mas os hebreus, eles vieram de outro planeta, outro sistema solar, vieram para cá numa época de transição planetária que aconteceu naquele planeta mais elevado. e foram aqui, eram para cá, justamente eles tinham um lado muito desenvolvido de religiosidade, como realmente foi o povo escolhido para essa tarefa, mas era um povo ainda muito exclusivista, um povo que ainda tinha algumas limitações para serem superadas, como todos nós temos, como todos os povos também têm. E a gente vê que 300 anos de servidão, ou até um pouco mais, depende do historiador, demonstra que houve uma necessidade muito grande de lapidar de forma muito profunda essas almas, para que pudessem estar em letiva receber lá o decálogo, né? Essa tarefa do Moisés. Então a gente vai sentindo que não existe, por parte da espiritualidade superior, uma improvisação. Jesus, ele tem toda a programação do planeta, de tempos em tempos as coisas vão acontecendo, e nós é que temos dificuldade de compreender, né, o desenho, a programação que Jesus estabelece para nós. Mas desde que nós temos fé e compreensão em Deus e fé em Jesus, a gente vai sentindo que ele faz o melhor para nós. Então Moisés foi sim um profeta, e a reencarnação dele foi programado dentro da coordenação dos eventos por Jesus. Quando a gente fala em profeta na Bíblia, Marina, a gente pode traçar um paralelo com o médium, com o que nós chamamos de médium hoje? Sim, sim. Guardando as devidas proporções de evolução, né, de cada um, porque no caso, como o Álvaro disse, ele era um profeta que com certeza, Moisés, bem como aqueles outros, né, que precederam em algum tempo, a questão da elevação do espírito. O médium, na verdade, eu gosto muito de separar o que é mediunidade e o que é autoiluminação, né? O médium, ele tem um mandato, a mediunidade é uma faculdade que a pessoa vem, muitas vezes, como bem diz o Espiritismo, às vezes é expiatória, às vezes é provatória, que ele vai trabalhar com essa capacidade, essa faculdade, e vai promover a comunicação entre o mundo dos encarnados e os desencarnados. O profeta, ele tem um mandato, né? Ele vem com uma tarefa. E tendo o mandato, muitas vezes, quando o mandato é grande, como foi o de Moisés, que foi considerado como o primeiro revelador. Houveram outros profetas, mas o dele foi considerado uma revelação, porque trouxe o Deus único, né? Trouxe para o povo aquilo que era exclusividade dos iniciados, esse conhecimento que ele trouxe do Deus único decálogo. E o decálogo. Então, o médium, ele pode também, num grau menor, ser este... Vai depender também da grandeza da tarefa dele, a preparação, a sua transformação moral. Ele pode fazer essa tarefa, que seria só de comunicador, uma tarefa grandiosa, com a transformação moral. Essa, para mim, seria a grande, né, importância da mediunidade. Em Moisés, a gente percebe, lendo, né, os textos bíblicos, né, os vários tipos de mediunidade que ele tinha. Ele ouvia, sim, ele via. O primeiro episódio, que é a sarça ardente, né, o fogo que não consumia aquele vegetal, aquela planta, enquanto ele ouvia e se comunicava com o Espírito. Agora me digam, a curiosidade, porque nas Escrituras está escrito que ele falava com Jeová, que seria o próprio Deus. Podemos entender que ele se comunicou com Deus? Não. Emmanuel esclarece isso muito bem. A gente respeita muito Emmanuel, o guia espiritual do saudoso Chico. Aliás, eu chamo a atenção que esse tema... nós não temos tantas obras que a gente possa ter como referência que são aceitas pela comunidade espírita, né? Nós temos poucas informações. Nós temos muitas obras que não são espíritas, são espiritualistas, ou obras científicas, que também têm o seu valor, mas nós temos que ser um pouco mais conservador na análise e nas interpretações do que ele tá contido. Mas a questão da sarça ardente que você se refere, né, e essa mediunidade que Moisés possuía, ela foi necessária para o trabalho que ele iria executar, igual a Marina mencionou. Mas da mesma forma que um médium recebe a mensagem, o nosso Moisés também recebia, nunca direto de Deus, não é assim. Então os maiores médiuns que a gente conhece é o Chico Xavier, o saudoso Chico Xavier, uma mediunidade muito boa, mecânica, sempre mecânica, mas não era Deus que falava através do Chico, né? Era o guia espiritual. Então, com o nosso Moisés também foi a mesma coisa. Agora, nós temos que chamar a atenção, quando nós não temos muita informação sobre determinado assunto, é porque talvez nós não tenhamos uma condição de equilíbrio psicológico, intelectual e moral de interpretar aquela situação. Quando a gente fala do mundo há 50 anos atrás, a gente já fica até surpreso com certos acontecimentos 50 anos atrás. Quando você vai 100 anos, 200, agora imagina 3.500 anos atrás. Nós não temos estrutura psicológica para conseguir entender algumas ações que Moisés teve que tomar, que foram ações muito enérgicas. Nós não temos estrutura moral e equilíbrio para analisar isso. Então, a própria espiritualidade não é que não considere isso importante, mas para o nosso nível evolutivo ainda, talvez certos fatos que aconteceram não sejam tão importantes, nós sabemos agora. Então Moisés, ele foi um médium, recebeu essas informações de forma mediúnica, tá? Mas como um médium, como a Marina que mencionou muito bem, recebe essas informações. Existem alguns estudiosos que criticam, sempre aparecem aqueles que criticam. Não, a Moisés, ele se baseou no livro dos mortos, que são mais de 50 negações das coisas que a pessoa não deve fazer, não devo matar, não devo roubar. Então Moisés tinha esse conhecimento, porque ele foi um estudioso, iniciado nas pirâmides, ele tinha. Ele foi criado, é interessante frisar isso, né? Ele foi criado como iniciado. No palácio do faraó. Foi. Mas o decálogo, ele é uma síntese da justiça, do amor e da justiça divina universal. Então, na verdade, o que os espíritos trouxeram para Moisés transmitir para a humanidade foi um código de amor e de justiça que existe em todo o universo, que Moisés teve que colocar uma roupagem adequada para o povo. Lembra? Nós estávamos lidando ali com ex-escravos, 300 anos, pessoas belicosas, ignorantes. Onde que o Moisés ia falar que Deus era bonzinho, Deus é um pai? Não, é um Jeová enérgico que condena, vingador. No fogo, ter vingador, colérico, porque ele tinha que transmitir de acordo com a capacidade das pessoas assimilarem, até porque, como disse a Marina, ele teve um mandato, uma coisa específica para fazer. Viriam outros mais tarde, como realmente aconteceu, teve vários profetas depois de Moisés, Isaías e muitos outros, né, que vieram depois de Moisés, e o próprio Mestre Jesus, que reencarnou na Palestina, né, 1.500 anos depois de Moisés. Então, quem podia ter um contato mais direto com Deus foi Jesus, que era o Espírito Puro. Ele e o Pai somos um. Não, mas Jesus é um Espírito que nós não temos nem condição de aquilatar a grandeza espiritual de Jesus. Nós podemos compreender Jesus como um médium de Deus. Uhum. Um intermediário de Deus diretamente. Eu e o Pai somos um. Não devemos entender nesse sentido também. Ele fala que ele vive o amor celestial. Ele está tão bem compenetrado do que é ser bom e amar o próximo, que ele vive, eu e o Pai somos, porque ele vive os ensinamentos que Deus... Em sua totalidade. Então, não é que ele vai ser um médium, não. Ele toma decisões individuais, né? Pelo que a gente entende Não é que ele vá transmitir Deus, não. Ele vive a essência do amor que ele aprendeu ao longo dos bilhões de reencarnações que ele teve. Então, mas não temos condições de avaliar Jesus, porque os próprios espíritos superiores não fazem, porque é tanta luz, tanta elevação, que ela é muito fora da nossa cogitação mental. Mas voltando aqui sobre o Moisés, então, ele estava lidando com a massa humana extremamente limitada. E ele tinha que dar a sua informação conforme. Você vê, próprio Jesus, mais tarde, ele não ensinou tudo, tanto que ele falou do Consolador que viria mais tarde, né? Jesus, olha, pega um intervalo aqui, você teve Moisés, 1500 anos depois aproximadamente Jesus, e 18 séculos depois para chegar o Consolador. Quer ver como é que tem que esperar maturar, a desenvolver a sensibilidade, a intelectualidade humana, para que a informação ela chegue, porque a luz ela deve iluminar, não deve ofuscar. Então, de tempos em tempos, a luz brilha numa dosagem, numa amperagem que permite as pessoas receberem aquela luz, não é, Marina? É isso mesmo. Você estava falando do decálogo, né, que ele recebeu o decálogo, que é um código de conduta, né? E o Espiritismo é interessante que no livro das leis morais, no livro dos Espíritos, eles utilizam as 10 leis do decálogo e desdobram nas leis morais. E lá está. É um código que contém as leis que regem nossa vida. Né? Então, foi tomada do decálogo as 10 leis morais. Está lá dizendo mesmo, numa das perguntas, que foi de propósito. Poderia ter um outro sistema, mas esse sistema, resumindo na mais importante, que é a lei de amor e caridade, né? Que, como Jesus disse, resume toda a lei e o amor. Mas é bem curioso ver que tá o encadeamento, né, das revelações todas. Começou no decálogo e depois agora com o Consolador, perpassando por Jesus, que... Se Moisés nos revelou o Deus único, Jesus nos mostrou o Deus de amor, né? A gente aproveita essas oportunidades, né, para perguntar mesmo, porque, olha, eu assisto 200 palestras por ano, aproximadamente. Então, nós ouvimos muitos comentários a respeito de vários assuntos e aproveitamos esses momentos aqui para extrair o conhecimento, a vivência que cada um tem na doutrina espírita. Porque eu já ouvi também alguém dizer que aquele espírito que se comunicou com Moisés foi Jesus. Existe alguma informação definitiva a respeito disso? Ou poderia ser, de fato? Não, algum espírito veio e informou realmente? Não diria que seria impossível, tá? Eu não tenho a referência. Eu vi algumas referências de obras espiritualistas. Mas se você vê que no Monte Tabor, quando tem a transfiguração de Jesus, e com quem ele está conversando? Com Elias e com Moisés. Né? Ou seja, porque Elias e Moisés, tem várias obras que falam, inclusive o Apocalipse fala que Jesus tem 24 ministros, né? E provavelmente Elias e Moisés faziam parte desse ministério dele, que são os espíritos mais iluminados que ajudam no trabalho do trabalho da Terra. Então, eu acho que Jesus tranquilamente poderia estar conversando com Moisés. Não vejo nenhuma uma impossibilidade nesse aspecto, mas eu não tenho nenhuma referência espírita consolidada para confirmar isso aí, tá? Eu penso a mesma coisa. Pode ser, por que não? não tenho nenhuma leitura a respeito disso, mas se Jesus esteve aqui conosco encarnado, por quê? Se ele conseguiu chegar tão próximo, que é encarnado aqui conosco, por que não poderia estar falando? Uma vez que ele está aqui conosco, no globo terrestre, há muito tempo, trabalhando por tudo isso aqui, poderia perfeitamente. É bom acreditar nisso. E outra coisa interessante, Marina, que o Espírito de Verdade é Jesus. E ele se manifestou várias vezes com Kardec. Eu também acredito, sou dessa linha também, semelhante à sua. Também acredito que ele seja Jesus. Existe uma linha espírita que não considera. Mas isso já está bem consolidado. Eu tenho muita informação sobre isso, já está... Herculano Pires é contrário a isso. Não, já Herculano Pires já, foi... Hoje tem várias coisas. O próprio Chico, ele pediu na época que esse assunto não fosse... Fosse levantado, essas coisas todas, né? Então, polemizado. Então, hoje isso já está consolidado, pelo menos várias. Isso está mais que comprovado. Se você pegar. A gente vê mensagens do próprio Evangelho segundo o Espírito. Tem obras de Chico. É, Agora, posso... Tem obras de Chico Xavier que falam disso aí. Tá, eu não tenho a situação de cabeça, mas tem obras de Chico Xavier que falam que o Espírito de Verdade é Jesus. Se nós pensarmos bem, Álvaro e Wilson, tudo que nós lemos diz que Jesus coordenou tudo, todos os emissários que ele mandou. Desde lá, Lao Tse, Confúcio e Buda. Se ele coordenou tudo isso, por que ele não poderia coordenar o trabalho da equipe da verdade? Mesmo que ele não fosse ele, supondo que não fosse, para não polemizar, perfeitamente ele estaria por trás tutelando do que fosse o Espírito de Verdade, coordenando toda a equipe. Ele coordenou tudo. Esse momento que ele prometeu isso. Em vida que estaria, voltaria, retornaria. Voltaria. Ele cumpriu. Se não a fosse ele, porventura, o Espírito de Verdade, ele coordenou toda a equipe por trás. Mas não vamos fazer... Então, nós vamos fazer um programa só sobre isso. Então, segura aí as perguntas. Mas é interessante. Nós temos um tema para preparando para a conversa. É a volta de Jesus. Então, nós vamos, aí, bom, deixa para... Nos aprofundaremos. Tá certo. Então, aproveitando, né, já que citamos aqui que Jesus é o governador espiritual da Terra, que coordenou a vinda de tantos emissários diferentes... E o Álvaro citou também sobre os diversos povos, né, que vieram para a Terra, muitos deles oriundos de capela de outros planetas. Entre eles, os hebreus, os egípcios, os indianos. Né, a raça os arianos. Né? Os arianos. Enfim, sabendo disso, por que logo os hebreus foram o povo escolhido? Né, escolheu aquele povo ali, Moisés nasceu dentro do seio dos hebreus ali naquela condição, naquele momento, para poder trazer essa mensagem de um Deus único. Por quê? Olha, o que eles têm de especial? Cada povo, cada nação tem a sua missão, a sua tarefa. Assim como nós temos tarefas pessoais, existem as tarefas também coletivas. Né? A gente vê, por exemplo, qual seria uma tarefa como um país como Estados Unidos? Fica tecnologia, ciência, né? E o Brasil? O Brasil, a tarefa já foi designada, já explicada. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, quem reencarna no Brasil já vem propenso a desenvolver mais esse lado da fraternidade, né? Do lado da educação moral, filosófica, já vem mais voltado para esse lado. Mas se alguém quer reencarnar para ciência e tecnologia, se é essa a ambição maior, bom, então vai para a Alemanha, vai para os Estados Unidos. Então, cada nação tem a sua característica. O povo hebreu já tinha avançado muito, já ainda em capela, nesse aspecto da religiosidade. Ele tinha muito lado ainda exclusivista, egoísta, né? Tinha vários aspectos da personalidade que tinham que ser lapidados. Por exemplo, em termos de espiritualidade, os indianos... né? São até mais espiritualizados, muito antes do que os hebreus, até mesmo. Mais tarde, né? Naquela época, não. Os hebreus estavam muito mais avançados. E você vê, por exemplo, né, o brasileiro. Né, o Brasil avançou muito no aspecto da fraternidade, mas você vê a corrupção, que é um problema que a gente tem no Brasil ainda. A corrupção, ela é endêmica no nosso país. Ou seja, nós temos características positivas e negativas. O povo hebreu tinha também isso, como todos os povos têm. Então, esse lado positivo dele, essa virtude, então, Jesus aproveitou. E aí, Moisés reencarna, e mais tarde o próprio mestre vai reencarnar na Judéia, dando prosseguimento à sua obra. Allan Kardec, a gente foi na França, que é um país que tinha desenvolvido muito mais esse lado da filosofia, da arte. Por que não foi na Alemanha? Onde os movimentos todos começaram, foi lá com as irmãs Fox dos Estados Unidos, mas foi na França. Ou seja, o povo francês é um povo escolhido para aquela tarefa. O povo brasileiro, para uma tarefa. Agora, daí uma nação se assumir que tem um Deus, que fez uma aliança com Deus, e nós somos o povo escolhido, aí já passa a ser arrogância, né, que é uma coisa lamentável. É porque durante muito tempo a crença é essa, de um Deus nacionalista, né? O Deus dos judeus, o Senhor dos exércitos. Eles tinham essa característica, tinha. E perseguiam isso. Então, nada melhor do que eles. E tem uma curiosidade também. como era um povo que não tinha pátria, né, Álvaro? E eles iam... Mas olha, depois da diáspora, né? É, mas assim, tudo isso já estava programado pela espiritualidade. É um povo que não tinha o seu lugar. E que eles iam se dispersar no mundo para levar essa ideia. É, mas, né? Mas veja bem, quando a gente vê o que aconteceu com Moisés e mesmo com Jesus mais tarde, nós temos que entender que existe uma profecia, uma programação, mas existe o livre-arbítrio. Sim. Jesus não tinha necessariamente que ser crucificado. Foi uma decisão nossa crucificar Jesus. Uhum. E quando... Da mesma forma que aconteceu com Sócrates. Sócrates foi um precursor de Jesus, 500 anos antes de Jesus. Quando a Grécia decidiu assassinar o Sócrates, onde ele foi condenado a beber cicuta, o povo inteiro, a nação inteira, entrou num karma perigoso, ruim. Tanto que a Grécia foi conquistada pelos romanos. Quando os judeus crucificaram Jesus, a humanidade o fez, foi para o que aconteceu? No ano 70, Tito destruiu Jerusalém e teve a diáspora. Então foi uma situação lamentável. Roma, Jesus permitiu que Roma crescesse, se estabelecesse como um império. A partir de um ponto, a gente vai ver no livro Caminho da Luz que ele fala: Roma se tornou o Império Romano se tornou um câncer. Decidiu a destruição do Império Romano, dissolveu o Império Romano. Então a gente vai vendo várias situações da intervenção divina, porque se você tem o livre-arbítrio para acontecer, foi o que aconteceu também com o Império Babilônico. Uhum. Né? Que se formou também e aí também foi destruído, né? Então, quer dizer, a gente vai vendo que existe uma programação, mas o livre-arbítrio do individual e coletivo que vai determinar o que vai acontecer. E me ocorreu agora o Álvaro falando, né? Esses grandes impérios, vejam, não se sustentam sem o amor. Todos desaparecem, né, Álvaro e Wilson? É curioso que não permanecem. Sem amor, né? Quando os hebreus estavam estabelecidos ali em Canaã, eles foram conquistados pelos babilônios, foram, né, exilados, escravizados na Babilônia. Mais 70 anos. Né? É, exatamente. Aí na Babilônia, Ciro persa conquistou, Nabucodonosor caiu e permitiu que eles retornassem. Baltazar. Aí permitiu que eles retornassem para a terra deles. Quer dizer, mas é uma história de muito difícil, de muito sofrimento. Por exemplo, eles viviam no Egito como escravos realmente? Eles eram escravos? Como a gente pode entender isso? Porque você diz que são mais de 300 anos, né? Interessante essa sua pergunta, porque nas obras espíritas não fala muito sobre isso. Então a gente tem que entrar para pesquisas históricas, arqueológicas, e é sempre muito fascinante, mas também controverso. Então, assim, quando eu manifesto a formação, eu tenho que respeitar quem não concorde, né? Mas o que vários estudiosos colocam é que aquela região do delta do Nilo, no passado, na época de Moisés, eram 7 rios que desbocavam no mar, né? Hoje são 3 por causa das represas. É uma região muito fértil. Quando tem as enchentes, aquele solo que vinha aluvial, que vinha descendo nos rios, eles, cheios de nutrientes, alimentavam o solo. Então era uma colheita muito farta. Quando, na época de José ainda, do Egito, né, ele traz toda aquela, os patrícios dele lá da região lá da Judéia para o Egito, porque cada seca muito forte que teve. Então muitos povos se estabeleceram ali. Os hebreus parece que ficaram ali uns 170 anos mais ou menos, aproximadamente. E ali, naquela região ali tem inclusive uma cidade, Avaris, que era uma cidade histórica, que foi formada. E tem alguns estudiosos que colocam que, na verdade, os Hicsos, que chegaram até a dominar parte do Egito, eram os hebreus, junto com outros estrangeiros que se formaram ali. E depois foram destruídos, foram reconquistados pelos próprios egípcios. Então, assim, na verdade, se a gente começar a ver um pouco da lógica da história, os hebreus, claro, você tinha várias classes sociais, os pobres e os ricos. Os pobres deviam trabalhar lá para os egípcios, no regime de servidão. Né? Você vai ver muitas vezes em algumas indústrias, você vai na Ásia, por exemplo, onde o operário, em alguns países da Ásia, se o operário faz alguma coisa errada, o chefe tem direito a esbofetear o funcionário na frente de todo mundo. Quer dizer, hoje, nos dias de hoje, hein? Imagina 3.500 anos atrás, como é que o patrão tratava o empregado. Devia ser com chicote mesmo, não é que fosse escravo, que era o jeito de tratar, a ignorância que dominava. Então, nós tivemos ali, e provavelmente Moisés, quando ele sai lá do Egito, foi essa fase tumultuada de guerra civil no próprio Egito. Porque depois de 300 anos, Marina, eles resolvem ir atrás dessa terra prometida. E que terra prometida é essa? Quem fez essa promessa? Depois desse período, parece que começou a ficar difícil a vida lá por causa de alimentação mesmo. E eles tinham que procurar um lugar para que eles pudessem se estabelecer. Acho que o mais provável é que eles foram expulsos. Eu entendo que dizer que ia sair assim... Não, mas essa expulsão parece que foi por causa das dificuldades que estavam encontrando já nesse convívio, na questão econômica. Os próprios egípcios não queriam. É porque eles cresceram muito, né? Um povo que cresceu dentro de uma outra nação. Com as duas nações, né, dividindo o mesmo espaço. Exatamente. Você vê que, inclusive, a conquista de Avar, em torno de 1550 a.C., foi um feito maravilhoso, né? Porque os Hicsos eram muito fortes, dominavam parte do Egito Antigo. Então, eles conquistaram e expulsaram. Então, na verdade, provavelmente eles saíram de lá. Mas exatamente. Mas veja bem, como tudo tem um sentido. O relacionamento humano, né, o convívio, é o que caracteriza a sociedade. O que é civilização. Civilização é o conjunto de normas e regras que normatizam o convívio. E o convívio devia não estar tão bom, porque com o passar dos anos, e foram 300 anos, então nós estamos fazendo uma retrospectiva olhando de longe. Mas quem viveu, quantas gerações não passaram nessa história que nem entenderam na época o que estavam vivendo, né? Quantas? E viviam tão pouco tempo que morriam cedo. Várias gerações passaram sem saber o sentido do que estavam vivendo. Mas o que caracteriza a civilização, diversamente das raças primitivas, é o convívio, a normatização. E eu acho que começaram a surgir normas, regras, e começou a ficar difícil o convívio. Você vê o nível de brutalidade? Isso está no próprio Velho Testamento, né? As cidades conquistadas pelos hebreus, uma das primeiras foi Jericó, ali no Mar Morto, né? É do Mar Morto. Eles conquistaram a cidade, passaram em fio de espada, todos, crianças, mulheres e velhos. Não deixaram um só vivo. Olha o nível de brutalidade. Então você vê que era um povo que ainda tinha ficado 40 anos no deserto, já tinha crença num Deus único, já tinha um decálogo. E ainda assim, você vê que para a gente hoje analisar... Entre o conhecimento, né, Álvaro, e a vivência... Então, para a gente hoje analisar o que aconteceu em detalhes e por que foi isso, o nível de ignorância e brutalidade da época era tão alto que nós teríamos dificuldades de analisar isso compreensão de hoje. Pois é, eu li um texto... interessante, só uma pessoa fez uma pesquisa, né, na Bíblia toda, em quantas pessoas Deus matou, né, segundo a Bíblia, e quantos o diabo supostamente teria matado. Deus supera muito, e muito, com requintes de crueldade em muitos aspectos ainda, ao que teria sido atribuído ao próprio diabo. Mas falando em crueldade, um episódio durante a saída, o que fez com que, segundo as escrituras, o povo pudesse sair do Egito mesmo, foram as pragas, não foram? Isso realmente aconteceu, porque parece crueldade, né? Que um Deus castigasse um país todo, chegando ao ponto de concorrer com a morte de todos os primogênitos. Nós temos que trabalhar com um bom senso. Espiritismo é ciência, filosofia e religião, e bom senso no que possa acontecer. Vamos ver aquele cenário da época em que Moisés, médium, ele recebeu informação qual seria a época mais propícia para ele sair. Que naquela época certos eventos iriam acontecer. Então, o primeiro evento foi o rio Nilo, né, ele ficar meio avermelhado, cor de sangue. Tem um tipo de alga que se multiplica, tá, e ela produz substâncias tóxicas. Então, aquela alga se multiplicou. O que aconteceu quando aquela alga multiplicou? Matou os peixes. Aí as rãs, os sapos, saíram dali. Quando as rãs e os sapos saíram dali, né, acabaram morrendo. Morrendo, acabou o inimigo natural dos insetos. Moscas. Que foi outra praga que proliferou. Aí começou a aparecer a enfermidade, transmitida por quem? Pelos insetos. Então foi uma série de eventos que foram acontecendo, onde, com toda certeza, a espiritualidade viu que iria acontecer e falou, mas olha, a melhor época para você sair é essa época. É a mesma coisa da travessia, que na verdade no Velho Testamento não fala que atravessou o Mar Morto, fala que atravessou o Mar de Juncos. E Moisés, ele conhecia as passagens para atravessar ali. Então ele atravessou num lugar que dava para atravessar. Na certa época do ano, que os ventos sopravam, que era favorável para ele atravessar. A maré, né? Então ele atravessou bem. Então, então nós temos que entender, sair do espetacular, do sobrenatural, e usar um pouco da visão, da lógica. Com toda certeza, Moisés foi guiado para a época propícia, e ele usou aquilo para impressionar o faraó, claro, né? Ao impressionar aqueles... Agora, se os hebreus foram expulsos, por que, que então tinha um pouco de restrição para eles sair? Porque provavelmente eles queriam uma compensação, né, pelo trabalho ou alguma coisa que eles queriam fazer. Então foi negociado isso aí, né? Marina, e a história nos conta que eles permaneceram 40 anos, né, de essa travessia entre o Egito e a região da Cananeia, de Canaã, que é para onde eles foram. Demoraram 40 anos para fazer. A gente sabe que essa viagem podia ser feita num tempo muito menor. Menos de um ano, talvez. Alguns meses poderia ser feito, caminhando. Uhum. Né? Por que permaneceram 40 anos? Estavam perdidos no deserto? Pois é. Bom, o livro Missionários da Luz nos conta que Moisés, ele queria preparar o pessoal. Então, veja aqui, para um legislador, para um líder, ele tinha suas responsabilidades. Então ele queria preparar esse pessoal nesse tempo todo, e também que as gerações ali, né, por causa das deficiências, dos defeitos morais e das dificuldades do povo, para que chegassem, quando chegasse uma população renovada. Então, foi necessário esse período de vivência no deserto para, vamos dizer, forjar a nova nação. Né? É interessante lembrar que naquele período as pessoas não viviam muito. Né? Não viviam muito. Então, era o suficiente para que os mais velhos desencarnassem, para que os novos crescessem. O próprio Moisés também não chegou na Terra Prometida. Exato. Todos que saíram do Egito desencarnaram no caminho. É. Então foi realmente, como a Marina disse, formou um espírito de nação. É. E interessante é que você vê que eles chegaram e foram conquistando várias coisas, né? Uhum. Jericó mesmo foi a primeira que caiu. Foi feita uma pesquisa com datação de carbono. E disseram que Jericó foi destruída aproximadamente em 1450 a.C. Aí se você somar 40 anos de travessia, a data provável do êxodo foi em torno de 1.500 anos antes de Cristo, aproximadamente. Uhum. Né? E justamente vai coincidir com a queda das cidades, que a Vares foi em 1550. Quer dizer, então ali foi um período de adaptação e depois eles saírem do Antigo Egito. Muitos historiadores negam, né, que o êxodo tenha ocorrido de fato por conta de não encontrarem no deserto nenhum sinal de um povo que tenha, durante 40 anos, né, habitado, se estabelecido, apesar de serem nômades. No deserto provavelmente não vão encontrar nada, porque eram barracas, imagina, 3.500 anos não fica nada mesmo. Mas existem vestígios de construções hebraicas lá nessa região onde está que chama cidade de Ramses, né? Mas na verdade onde tem Avaris, a antiga cidade deles. Lá tem e realmente muitas casas, tem agora construções, tem descobertas arqueológicas mostrando isso aí. Então realmente teve a presença dos hebreus naquela região. A briga toda que muitos cientistas colocaram como Ramsés, quando 1250, como sendo Moisés. E não tem nada de Ramsés ali. Realmente foi Ramsés é mais novo, né? Foi 250, 300 anos antes de Ramsés. Algumas histórias atribuem Ramsés II, né? Inclusive que ele teria morrido, né, na travessia do Egito. E a história oficial do Egito não tem um relato nesse sentido. Pelos arqueólogos do Egito, não existiu o Êxodo. Não. Então, porque isso. Porque ninguém tá pegando a que chama império, o meio império, né? O império antigo, meio e tem o mais novo. É a 18ª dinastia para cá que começou o império novo do antigo Egito. Então foi antes, um pouquinho antes do 18ª dinastia, aproximadamente 1550 a.C. Mas agora a gente vai falar sobre um fato interessante, os 10 mandamentos, só que daqui a pouquinho. Primeiro, o Guilherme vai colocar uma canção, não é, Guilherme? Para a gente descansar um pouco, beber uma aguinha e a gente retorna em alguns instantes. Aproveitando, mandando um abraço para os amigos que estão nos acompanhando aqui. E se tiverem algumas perguntas, olha, pode ir lá para o Facebook. Então, um abraço ao pessoal de Piracicaba, Ibiúna, Rio das Pedras, Santa Bárbara do Oeste, estão aqui acompanhando com a gente. Um abraço, a gente retorna em alguns instantes depois da canção. Joia. ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite do dia 12/6, aqui com Álvaro Augusto Vargas, Marina Jevatoski, e falando sobre Moisés, sobre o Êxodo, e chegamos no ponto muito interessante da nossa conversa, que são os 10 mandamentos. A primeira pergunta, antes de falar de fato dos 10 mandamentos, porque a gente vai analisar um por um aqui, mas como esses mandamentos chegaram a Moisés de fato? Né? Foi intuição? Foi escrita direta? É possível ter uma ideia de como isso aconteceu? Ele sobe ao monte, depois ele retorna com as tábuas da lei, segundo as escrituras. Nós temos, algum espírito trouxe alguma informação mais detalhada sobre como se deu essa comunicação, Álvaro? Olha, não temos essa informação nesse aspecto, como se deu exatamente. O que nós temos é a opinião de um espírito abalizado, que é Emmanuel, que não foi a comunicação direta com Deus, foi uma comunicação espiritual mediúnica. E ele, como médium, poderia ter escrito talvez num manuscrito, num papel, se realmente o foi, ou se foi realmente em tábuas de pedra. E isso aí pode ser uma coisa simbólica também, se realmente isso aconteceu. Não seria muito prático ele subir uma montanha com um monte de placa de pedra, com um formão, uma marreta, e depois descer isso, um homem já de idade. Quer dizer, o mais correto é que fosse realmente uns papiros, né? Levar na sacola dele a comida, a água, né? Como é que vai ficar lá em cima sem beber água, sem se alimentar? Quer dizer, então a gente tem que usar um pouco de bom senso. Então, provavelmente, ele pode até ter visto ter passado por uma placa, se fosse o caso, mas ele deve ter em transe, alguma coisa assim, e escrito essas mensagens. Ou foi ditado, ou foi um desdobramento que ele conversou com os espíritos, em desdobramento ele veio e transcreveu, né? Ou foi uma audiência, ou ele ouviu e passou para o papel. Como exatamente aconteceu, viu, Wilson? Nós não temos registros em obras espíritas que possam falar desse nível de detalhe. Mas não temos dúvida, não é, Marina, de que foi um livro mediúnico, o primeiro livro mediúnico da história. Não temos dúvida, porque senão não teria perdurado até hoje e aceito, né, em todos os cantos da Terra. Como o Espiritismo entende os 10 mandamentos? Tem alguma relação com o que nós estudamos nas obras de Allan Kardec? Tem, a Marina que mencionou, e tem também, se quiser, um resumo, já fazendo um resumo, porque os 10 mandamentos que a Marina mencionou aqui, ele é um resumo de algo muito maior, uma forma resumida do Código de Amor e de Justiça. Mas tem uma obra muito interessante, ditada pelo Espírito André Luiz, né? A Evolução em Dois Mundos, e nessa obra, na segunda parte, tem ali como é que os espíritos veem os 10 mandamentos, colocando um a um, e a gente vai notando que não é exatamente, tem uma pequena diferença. Aliás, em um desses mandamentos eu sempre me chamei a atenção nesses 10 mandamentos. Mas o primeiro mandamento, claro, ele é exatamente como está um pouco como Moisés escreveu, mas na visão espírita, e amar a Deus sobre todas as coisas. Olha como esse mandamento é muito forte. Amar a Deus sobre todas as coisas. Será que nós compreendemos esse mandamento? Então eu vou amar a Deus acima da minha esposa, dos meus filhos, da minha casa, do meu carro, do meu cavalinho, se eu tiver. Então é um paradigma muito forte. Então amar a Deus sobre todas as coisas. Realmente é... Agora, isso que Moisés colocou. O que vai diferir um pouco, que eu noto, como os espíritos veem os 10 mandamentos e Moisés colocou, é que Moisés coloca de uma forma impositiva. E Marina mencionou isso também, né? Em vez de ser sugestão, Moisés colocou como impositivo, porque se eu sugerir, ninguém vai fazer nada. Então ele colocou amar a Deus. Então ele botou como uma ordem. Você não tem que dizer que não vai amar. Não, você tem que amar. Então, e já na visão espírita, consagra amor ao Pai de bondade eterna, nele reconhecendo a sua divina origem. Então, ele não manda amar a Deus sobre todas as coisas, ele reconhece Deus como Pai de bondade. E reconhecendo a divina origem, então, consagrar amor a Deus. Ele não indica que você tem que amar. Você entender a Deus. Então, a visão espírita é um pouco mais branda, é um pouco mais sugestiva, é um pouco mais educativa, não é, Marina? Marina, eu queria que você traçasse uma diferença para a gente, porque é muito comum a gente escutar as pessoas dizerem assim, eu sou temente a Deus. Aqui ele fala amar a Deus. Como a gente pode diferenciar isso aqui? O que é amar e o que é temer? O que é melhor, amar a Deus ou temer a Deus? Com certeza, amar. Mas como bem disse o Álvaro, não aprendemos ainda. Só que também temos que começar esse trabalho, porque quando somos crianças, não somos ainda capazes de exercer nenhuma profissão. Mas se perseverarmos no caminho da evolução e continuarmos na escola, poderemos ser médicos, filósofos. E é essa a caminhada. Ele nos deu uma meta, né? E também nos deixou as lições para que chegássemos. Mas o temor, o medo, nos afasta das realizações. E é um grande entrave da humanidade, é o medo, o temor. Então, enquanto eu temo, eu não me realizo. Eu fico como aquele das parábolas dos talentos. Eu enterro o talento e deixo a vida passar. E o amor, ele é produtivo, como dizíamos há pouco, de como deve ser nossa espiritualidade. Produtiva. Temos que nos arriscar buscando esse entendimento do que é amor. Pode passar pela fraternidade, pela gratidão, pelo que for, até entendermos um dia o que é o amor incondicional, que é o grande realizador. É muito interessante quando a gente fala sobre medo. Uma das causas, das primeiras causas, não, a causa da violência entre os homens é o medo. Os dois grandes pensadores que tratam disso, Thomas Hobbes, ele vai dizer, é dele a frase, o homem é o lobo do homem. Segundo Thomas Hobbes, o homem ataca o outro homem por temer e reconhecer que o outro homem também é livre. Por não saber o que o outro homem pode fazer contra ele, ele ataca antes. Isto é, por medo, ele ataca. Demonstrando que a violência é reflexo do medo. Do medo. E a gente tem um outro contratualista que vai dizer que o problema é a escassez. Então, o medo da fome, o medo de que lhe falte o necessário para viver. Uhum. Então, segundo Locke, quando o primeiro homem cercou o primeiro pedaço de terra, dizendo, aqui é meu, ninguém entra, ele começou a ser atacado e a violência surgiu. Porque quando ele fez isso, ele impediu que outras pessoas pudessem explorar aquilo ali, uhum, para tirar o alimento da natureza, que segundo o entendimento seria de todos. Uhum. Então também, medo da escassez. Medo do outro ou medo da escassez, tudo isso é causa de violência. Uhum. E quando você passa a conhecer o outro, conhecer o funcionamento das coisas, você não teme mais. Aí você pode respeitar de verdade. É o caso de Deus. Um povo que não conhecia Deus, temer era um bom começo. Né? Era uma maneira de manter o povo coeso. Uhum. O segundo mandamento vai dizer o seguinte, não pronunciareis em vão o nome do Senhor. Esse interessante, você sabe, eu antes de ser espírita, eu fui católico. E, claro, eu tive que estudar lá na a filosofia, a doutrina da Igreja Católica Romana. Esse segundo mandamento nunca desceu. Eu nunca entendi. Eu achava tão banal em relação aos outros, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pronunciar em vão o santo nome do Senhor. Eu falei, gente, mas que coisa mais estranha. Mas quem era eu para questionar um 10 mandamentos? Quando a gente pega agora essa obra, a Evolução em Dois Mundos, olha como é que a espiritualidade superior entende isso aqui, coloca, evita os enganos do antropomorfismo, porque padronizar os atributos divinos absolutos pelos acanhados atributos humanos é cair em perigosas armadilhas da vaidade e do orgulho. Ou seja, nós não tentar colocar Deus como uma forma humana. Deus é um espírito. Então, entender Deus como Pai Celestial, Criador do Universo, que rege todo o Universo. Então, é muito mais do que não pronunciar em vão o santo nome do Senhor. Não, é entender Deus. E esse antropomorfismo é um problema tão sério que os próprios hebreus não compreenderam isso. você pegar em várias obras da Números, Salmos, fala dos olhos de Deus, ouvido de Deus, colocando Deus na figura humana. O antropomorfismo tinha também, no Antigo Egito, colocava um Deus com cabeça de pássaro, com pé de leão. Então, a visão espírita não é assim, não. Deus não tem a forma humana. A própria... Não foram só os hebreus que erraram. Você vê também a Igreja Católica Romana colocou a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, antropomorfismo está também. E é interessante, nós temos aqui a inclusão, né? Evita envolver o julgamento divino na estreita análise dos julgamentos humanos. Também evitar e tentar compreender, né? Tentar julgar, né, os acontecimentos como se você compreendesse a forma como Deus trabalha, pois a gente não entende, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. E acontece até no meio espírita isso, viu? Às vezes a pessoa fala assim, eu perdoo, né? Mas é com Deus agora. É um perdão, assim, meio que... Né? Meio que tá jogando uma praga, né? Eu perdoo aqui, mas quem vai te pegar é Deus. Porque é como se ele reconhecesse como Deus vai trabalhar, né? É. Deus já arbitrou em meu favor e agora é você com ele. A coisa não é comigo mais. Sim. Interessante que essa inclusão que André Luiz coloca evita envolver o julgamento divino na estreiteza análise dos julgamentos humanos. E ele coloca como terceiro mandamento. Porque a gente vê naquela praça pública, quando Jesus perdoa aquela mulher pecadora, vai e não torna... Ou seja, eu vou julgar as pessoas... Eles estavam julgando ali baseado na lei de Deus. Né? Não, diz não sei se é Levítico, que tem que apedrejar a mulher adulta até a morte. Quer dizer, então, teoricamente, aquilo era a lei de Deus. O homem querendo colocar as leis de Deus na visão estreita da nossa humanidade. Não, isso está errado. Esse que é o espiritual. Não é assim. Como é que eu vou querer entender como Deus coordena o universo? Olha que pretensão do homem querer dizer que Deus pensa igual eu penso. Então, realmente... É a ignorância e a falta de humildade no nosso comportamento. O próximo é interessante porque até Jesus se manifestou quanto a ele. Ele foi criticado quanto a ele, né? Que é o quarto. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Já um dia importante assim mesmo, né? Olha que coisa. Já André Luiz nos traz uma forma mais... Mas você vê o seguinte, sempre em positivo. Lembrai-vos de santificar... Olha como a espiritualidade fala. Recorda o impositivo da meditação em teu favor, em benefício daqueles que te atendem na esfera do trabalho, para que possa assimilar com segurança os valores da experiência. Ou seja, recorda que é importante você meditar. E nós no Espiritismo, né, Marina, falamos dessa autoanálise, né, da autocrítica. Uhum. Você que está nessa área, né? Uhum. Da importância da pessoa se conhecer. Se eu não me conhecer... Eu vou continuar errando. É. Se eu não fizer uma autocrítica, eu vou achar que eu não tenho defeitos e vai tudo bem. Então, essa introspecção, ela é importante. É importante. E aí ficou aí sinalado, né? Como guardar um momento para isso, né? É, a passagem de Jesus, ele diz, o sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado. Exato. Né? Na verdade, é você aproveitar aquele dia, mas aproveitar aquele dia... para investir em você, no seu conhecimento. Aqui ele fala sobre meditação. Meditação. Né? Para você parar, olhar para dentro, pensar, se conectar à espiritualidade de fato, né? Desenvolver outras atividades que não as atividades que você desenvolve cotidianamente. Moisés não podia falar muito mais do que isso, gente. Né? Não podia. Os recursos da época, ele né? Não dava. Então, nem Jesus avançou muito também. Ele deixou para mais tarde. Olha, isso levou 3.500 anos para vir agora... O Livro dos Espíritos e vem agora as obras do médium Chico Xavier. Então, para um povo que não tinha, né? Não tinha o que fazer, né? Se não pudesse fazer nada, não podia a vida do povo era o trabalho só. Então, naquele dia, não podia trabalhar, não podia nem alimentar os animais, não podia festejar. Eles tinham que fazer o quê? Pensar em Deus. E eu queria lembrar que, mesmo agora, o Livro dos Espíritos é um livro para ser entendido em muitas encarnações. Ah, com toda certeza. Porque cada um de nós que lê tem um entendimento, dependendo do seu grau de compreensão. E eruditos e mais iluminados que leem encontram nele coisas que nós não encontramos. Então, assim como as parábolas de Jesus foram sendo compreendidas ao longo, né, de todo esse tempo, nós temos o Livro dos Espíritos também, que é uma riqueza a ser interpretada ainda por muitos. Com toda certeza. O quarto aqui é muito interessante, porque ele tem uma relação, né, de causa e efeito. Eu queria que vocês abordassem isso. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Qual a relação entre honrar o pai e a mãe? Como a gente define essa honra, né, ao papai e à mamãe e o tempo na terra? Olha, o honrar pai e mãe... Vou viver mais? Não, acho que não foi... Não sei se foi essa a conotação. É mais no sentido de você... Você pode dizer, de série de reencarnações que você vai ter, né? Quanto tempo você vai ter reencarnações expiatórias ou não. Mas honrar pai e mãe, você vê que não fala respeitar. Honrar é muito mais do que isso. É prover, é atender, ter carinho. Aquele carinho que os pais tiveram conosco quando nós reencarnamos, é o carinho que nós vamos dar a eles também. É não só a questão material, mas a atenção psicológica, espiritual, aconchego. Sabe, isso é tudo muito importante. É dar a eles, honrar, pai, honrar. Porque realmente honrar, quando você honra uma pessoa, é uma deferência toda especial. Então, você honra alguém, então você está dando uma deferência àquela pessoa. Nossa, você se sente honrado com aquela pessoa. Então, é isso, esse sentimento que você tem que ter com os pais. Então, é um sentimento muito profundo. Mas essa o que Moisés colocou aqui não muda na visão dos espíritos. É exatamente a mesma coisa. É isso aí. Isso é tão forte que não precisou ter modificação. O que vai ter modificação é aqui no sexto. Ah, no quinto. O quinto também não tem? Ah, o quinto é interessante. Não matarás. Você vê que ou ele não fala, mateis. Olha como é que a vida. Ponto final. Olha como é que os espíritos colocam. Eles não falam para você não matar. Então Moisés fala de forma positiva. Não mateis. Os espíritos dizem o seguinte: olha, serás responsabilizado pelas vidas que deliberadamente extinguires. Você quer matar, você mata. Mas você vai depois ter as consequências disso. Então, mas esse não matarás para aquele povo que matava, não, mas que invadiam cidades. Nossa. E que... Era assim... Um avanço. Um avanço enorme, foi, né? Foi um avanço. Sim, não, mas ainda assim, com esses mandamentos, eles continuavam invadindo e matando e dizimando. É, mas ali já é violência com fanatismo, e aí entra a questão do medo, né? Se eu não matar, ele vai me matar, né? É. Porque seguinte, naquela, não tinha santo naquele território ali, né? Eram belicosos, todos eram belicosos. Todos. Não é que os hebreus eram mais belicosos, todos eram belicosos. É, o fato é que entre o conhecimento, a lei e conseguir... E a sobrevivência. E a sobrevivência é o que nós vemos nos dias de hoje, né, Wilson? As leis têm melhorado muito, mas nem todos conseguem estar sob, né? As nossas leis da terra mesmo. O comentário aqui é: serás responsabilizado pelas vidas que deliberadamente. É uma palavra interessante. Deliberar. Você deliberar para tirar a vida de alguém. Então, e no Espiritismo a gente explica a questão da reencarnação, a formação das famílias, né? Se a pessoa tirou a vida de alguém numa encarnação, pode ser que vai reencarnar, vai ser o pai daquele antigo inimigo. Porque você tirou a vida, né, num duelo ou num assassinato. Serás responsabilizado. Então você vai ser responsável. Então você vai ter que restituir aquele corpo físico e o patrimônio que ele deixou de ter porque você extinguiu a vida dele. Nos dias de hoje, trazendo para a nossa realidade, né, falando sobre, por exemplo, a possibilidade, o porte de arma, né? Entra um bandido na casa da pessoa. O que é correto? Se ela tem uma arma em mãos, em punho, o que ela deve fazer? A pessoa? Uhum. Ela tem que, nós temos a obrigação de proteger a nossa vida, né? Você a lei da conservação. É, você não pode... Você não, você, nós, esse corpo físico é o empréstimo que Deus nos deu. Eu tenho que zelar por ele. O que não pode acontecer se você prender o bandido e depois matar o bandido. Isso não. Você tem que desarmar e chamar a polícia, né? Mas você tem que se proteger. Nós temos... Mas para a defesa é lícito. Se ele te ataca, você ataca. É o que nós temos lido, né, Yuki? É, você tem obrigação de... Até porque você tem obrigação de proteger o seu corpo físico, que é um empréstimo de Deus. E se eu deixar o bandido me fez fazer algum mal, eu não estou protegendo. Então isso aí já é um suicídio, eu não posso fazer isso. Agora, o que não pode fazer é a maldade, né? Você imobilizar a pessoa e tirar a vida desnecessária. Aí já é outra história, né? Aí já é um assassinato. É outra. Agora, eu gosto muito de lembrar sempre que o Espiritismo fala de uma defesa, que é aquela do nosso desenvolvimento espiritual, que ela pode fazer a diferença na atração que a gente possa exercer naquele momento pelo nosso desenvolvimento. É uma coisa que tem que ser conquistada, logicamente, ao longo do tempo. Mas, vamos dizer assim, é a tônica da evolução espiritual. Eu gosto muito de lembrar, não sei se nós temos tempo, de uma história que o Divaldo conta da vida dele. No passado, ele viajava muito sozinho. Muitas vezes veio aqui para Piracicaba e nós conversávamos com o Divaldo, como eu estou conversando com vocês aqui. Ele se hospedava na casa de amigos, nem em hotel era, no começo da carreira dele como médium e orador. E numa das vezes ele foi para o Rio de Janeiro e ele estava hospedado numa casa, ia para um centro espírita logo perto, mas sozinho fez esse trajeto a pé. E foi abordado por um assaltante. E ele realmente não tinha armas, então a arma teria que ser o conhecimento, seu desenvolvimento. Daí ele falou para o assaltante: eu não tenho nada, mas se você for me matar, porque o assaltante aprontou o revólver, você vai matar meu corpo, não meu espírito. E desenvolveu rapidamente, pela sua capacidade, né, de falar, um diálogo ali que acabou desarmando emocionalmente o assaltante. E aí o assaltante ficou amigo dele por muitos anos. Foi assistir a palestra dele no centro. Segurança espírita. Dele, não foi? Acho que trabalhou depois como segurança dele, se eu não me engano. Esse não assaltante. Tenho certeza, mas interessante porque... né? Muito interessante. Ficou como segurança que tinha muito bandido na região, né? Não cometerás, não cometais adultério. E aí, né, essa é o original, não cometerás adultério. Aqui é um pouco mais profundo que os Espíritos colocam, né? Foge de obscurecer ou conturbar os sentimentos alheios, porque o cálculo delituoso emite ondas de força desorientada que voltarão para ti mesmo. É a própria conduta diante da outra pessoa. Da outra pessoa. Não é somente aí o ato mesmo de adulterar, é a própria conduta, porque às vezes a pessoa cria no outro, né, uma ideia. Uma agressão verdade, que leva a pessoa, né, leva a desequilibrar a pessoa. É. Tem gente que tem um magnetismo, não tem? Para se aproximar, o homem que se aproxima de uma mulher, muitas vezes, o jeito de falar, acaba pegando um momento em que aquela pessoa está frágil, né, e acaba perturbando aquela pessoa, o relacionamento dela, a família dela. Seria isso, Alva? É porque, na verdade, nos 10 mandamentos, você pegar o 6º mandamento, não cometeis adultério, e você vê o 9º, não desejeis a mulher do vosso próximo, você vê que tem ali, está uma duplicidade. Então, o que realmente interessa, esse 9º sim, não desejeis a mulher do vosso próximo. O 6º, não cometer adultério aqui, não se refere ao homem ou a mulher com outro parceiro que não seja aquele devido. Então, aí é diferente. Então, realmente, não se aplica aqui o adultério. Aqui é mais no sentido de você não perturbar os sentimentos alheios. Por exemplo, você fazer uma crítica indevida a uma pessoa. Você pode destruir uma pessoa psicologicamente. Um chefe, eu vi já professores em sala de aula fazer uma crítica tão depreciativa para um determinado colega meu que ele abandonou o colégio, abandonou os estudos. Ficou tão deprimido aquela. Então, esse obscureceu. Então, isso aqui é um dos mandamentos. Conturbar o sentimento alheio. Né? De repente, a mulher que se veste de uma maneira que sensualiza excessivamente, o homem também, né, que emite galanteios em cima da mulher. Eu acho que isso é conturbar, não é, Marina? Então, existe tanta, hoje em dia, polêmica em cima disso, que as mulheres falam muito que querem ter o direito de se vestirem como querem pra, e que elas têm direito de ter o respeito de todos. Mas a gente observa que existe sempre dentro de uma evolução espiritual onde nós amadurecendo, essas questões ficam pequenas. E a gente vê que poderia, de uma maneira mais sóbria, estar mais tranquilos. Então, enquanto nós estamos ainda muito preocupados com essa questão material de como vestir para estar bem, e essa questão é muito pontada sobre isso, nós estamos deixando o lado mais importante, que é relacionamentos, mente, conhecimento, tomarem parte do nosso dia. Eu brinco muito, não sei se todos vão me entender, mas eu fiquei pensando, Madre Teresa indo no Instituto de Beleza fazer sua chapinha e sua unha. Não ia dar tempo dela cuidar dos necessitados. Então, é uma questão de escolha. Eu coloco rasgado assim, para facilitar, quando nós vamos crescendo em espírito, nós vamos diminuindo em matéria, naturalmente. Não sem haverá violência, sofrimento. Sem violência. Não roubeis. Não roubeis. Olha, os espíritos vão mais longe. Evita a apropriação indébita para que não agraves as próprias dívidas. Mas os espíritos são mais exigentes, porque a pessoa pode não roubar, mas fazer leis e morais que o beneficiem. Então a gente vê que num sistema político a gente vive ainda leis extremamente injustas. Enquanto você vai vendo os salários altíssimos de alguns funcionários públicos, né, com aposentadoria precoce, com auxílio residência, e pessoas morando na rua sem se alimentar, quer dizer, ele não está roubando. Ah, não, eu não estou roubando, mas é uma apropriação indébita, porque isso é imoral. Então, tudo que é imoral, que afeta as leis de Deus, é um roubo. É um roubo. Pode não ser roubo na lei dos homens, mas na visão cósmica do universo, é uma apropriação indébita, é mais profundo. Marina, e tem várias formas de roubar, né? Por exemplo, o que nós temos de mais valioso é o tempo. Não é? É. Roubar o tempo alheio também entra aqui? Ah, com certeza. Tem um caso interessante no livro O Céu e o Inferno, o caso da pespontadeira de botinas. Né? Um casal, enfim, de uma hora para outra, ela diz que não quer mais ficar com ele, não o atende mais e ele se suicida. E os espíritos explicam que ela é responsável, em parte, pelo suicídio dele. Porque ela já não gostava, se ela não gostava dele, ela alimentou nele uma coisa que era irreal. Né, que era mentirosa, fez com que ele, né, criasse expectativas que jamais se consolidariam, se concretizariam. É uma forma de roubar o tempo de alguém. É verdade. Nós temos, assim, em todos os atos da vida, fazer aquilo que Santo Agostinho nos ensinou. Esse exame de consciência diário, para saber se aquilo que nós estamos fazendo cairia bem ou trem nos fazer. Eu acho que é perfeito, porque ninguém gosta de ser enganado. Ninguém. Nenhum. Mesmo que a gente ache que está fazendo para os outros não tem problema, se coloque na situação. Se você achar... Então, é uma maneira da gente resumir tantos comportamentos nossos e errar menos, né? Olha, o tempo está passando, mas estamos no nono aqui. Não presteis falso testemunho contra o vosso próximo. Você vê que aqui a espiritualidade é mais exigente quanto a isso. Diz o seguinte: desterra de teus lábios toda palavra dolosa, a fim que não se transforme um dia em tropeço para os teus pés. Ou seja, mesmo que seja verdade, se essa verdade vai ferir alguém, é um equívoco. Eu conheço um teu amigo meu que ele tinha uma conduta não correta, mas ninguém tinha nada com isso. E um dia ele saiu para alguma coisa e a vizinha ligou para a esposa, fazendo fofoca. Essa senhora foi parar no hospital, quase morreu. Quer dizer, era verdade, mas foi uma verdade que inconveniente. E não foi nem falso testemunho, né? Não. Agora, ele fala aqui de falso testemunho. Palavra dolosa. O que a gente pode entender disso? Que causa dolo, uma né? Palavra que tem prejudica. Intenção de prejudicar. Que tem aquela intenção, porque essa vizinha, qual a intenção dela? Será que a intenção verdadeiramente era ajudar? Não era. Pois é. Aí, pode se disfarçar até, né? É, aí é que está, né? Devagar nós vamos aprendendo, né? Que quando fazemos bem aos outros, nos sentimos tão bem, tão melhores, porque tudo no Espiritismo é uma questão de vibração, energia. E pensamento é energia. Se foi feito com uma intenção dolosa, já criou um campo vibratório negativo para aquele que emitiu. Essa é a grande, é o grande aprendizado que nós temos. Se queremos estar bem, criemos um campo de amor, onde tudo que eu falar, mesmo que seja para corrigir, seja envolvido no desejo de melhorar. Pois é, a gente vai deixar para o próximo programa. Nós temos aqui ainda uma coisa muito interessante, que é... mas a gente vai deixar para o próximo, vamos continuar no próximo. Por que que os judeus não reconheceram Jesus como Messias? E tem os últimos mandamentos ainda. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Parece que isso é uma coisa que acontece, né? Na nossa sociedade, com uma certa frequência. É. Mas nós temos a agenda espírita aqui que temos trazido, né? É a agenda que está lá no site. Tem 3.500 anos isso aí. 3.500 anos. E o pessoal ainda continua acontecendo. Dia 14/6, é a próxima sexta-feira, às 20 horas, nós teremos Álvaro Augusto Vargas, que está aqui conosco, lá no Centro Espírita Missionários da Luz, em São Pedro, às 20 horas. Sandro Moretti, dia 18, terça-feira que vem, às 20 horas também, estará lá em Rio das Pedras, no Instituto de Orientação Espiritual Leonel Giovannini. E no dia 19, nosso amigo Alex Bonafini, quarta-feira que vem, às 19 horas, no Centro Espírita Francisco de Assis. Estamos chegando ao final de mais um programa. Se você perdeu alguma parte, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, isso na programação normal, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Mas se você já tem o novo aplicativo da União Rádio Web e o seu celular é Android, você baixa esse aplicativo novo e você pode ouvir este programa a qualquer hora. Ele vai estar lá no arquivo, você seleciona ele e ouve quantas vezes você quiser. O programa Visão Espírita está no ar desde 1999, portanto, já são mais de 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, o nosso amigo Alexandre Sene, que vai estrear aqui nos próximos dias, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a nossa amiga Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar, nossa convidada especial hoje, Marina Jevatoski. Como operador de som, nós temos o amigo André Sanson, um grande abraço para ele, e aqui nos auxiliando hoje, Guilherme Pereira. E este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui. Ah, antes, sem antes, né, avisar que amanhã, no sábado, agora dia 15, nós receberemos Haroldo Dutra Dias, né, lá no Sindicato dos Metalúrgicos. A União Rádio Web estará lá, a USE Piracicaba estará lá. Nós faremos a transmissão ao vivo. Então, se por alguma razão você não puder, né, estar lá conosco pessoalmente, você pode ouvir Haroldo Dutra Dias ao vivo, direto da União Rádio Web. A partir das 8:30 da manhã do sábado, dia 15, o nosso amigo Guilherme também estará aqui no estúdio para colocar a gente ao vivo enquanto a gente vai estar lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Passo aqui as últimas palavras para o amigo Álvaro Augusto Vargas, para as considerações finais e depois para Marina, e peço que você termine com uma prece. Agradecemos a oportunidade desse reencontro. Tema muito bonito, palpitante, né? O Moisés, os 10 mandamentos. E que possamos, dentro das nossas limitações, refletir nesses mandamentos tão importantes que Jesus nos trouxe através do profeta Moisés. E ele consolidou de uma forma muito mais bonita ainda, né? Explicando que Deus é um Deus de amor, um Deus de paz. Então, os mandamentos de Moisés é um código de justiça universal e Deus é um Pai bondoso que compreende, mas espera que nós possamos fazer a nossa parte. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui interagindo com esse público maravilhoso. E também a oportunidade de podermos servir a Jesus, que nos trouxe revelações maravilhosas e que tornam a nossa vida muito mais significativa e, se compreendidas, muito mais fáceis. E nós convidamos todos agora, neste momento, a juntos elevarmos o nosso pensamento em gratidão ao nosso Criador por todas as belezas que existem neste universo. Para nós, representadas na natureza. E também, conforme vamos compreendendo a espiritualidade, essas belezas que a natureza nos revela gratuitamente vão se estendendo para a maravilha que é o convívio e a descoberta do afeto e do amor. Que nós possamos todos ter uma noite de sono maravilhosa e possamos cada dia mais despertarmos a nossa vida interior para viver melhor. Que assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.